que me lembra você. Lembro do momento em que você saiu daquela porta, me deu as costas e nem sequer me olhou nem deu com as mãos. Se amostrou de mim, se amostrou de mim. Dependente de você, de você. Me ame mesmo com os meus defeitos. Estou em suas mãos. Sou dependente de você, de você. Dependente de você, de você.